meu pai. Mas pólvora, meu pop saudade. Pop 3D. Vamos lá então. Não tá limpando o Baba Negra invadindo o setor. Avisem pra galera que o covarde já chegou. DJ Paulinho Boy tem talento e humildade. Cara que arrebenta no pop saudade. E o caqueado? E faz o caque, faz o caque, faz o caqueado. Quando o Paulinho toca, ninguém fica parado. O Arangiro tá curtindo o pop hoje. Ele, o parceiro bom da barbearia. É um passinho pra cá, um passinho pra cá. Olha a equipe Julio João no Rubinho. Sim. Vamos fazer uma vigília aqui, meu irmão. Vamos, pólvora. Cadê você, covarde? Toninho Beat, Beat, Beat. Gravando seu nome no crânio deles. É, bicho, quando esse covarde toca, não dá pra ficar parado. Ele só toca as que machuca e eu tenho que dizer, essa não, covarde. Mas pólvora! Um, dois, três, prega, vai, prega das aparelhagem, vanguarda, vibração. As favoritas. Depois de uma cara, meu irmão. E o prega das bola favorita. Se liga na contagem. Um, dois, três. Prega, prega, prega das aparelhagem. Vai. Um, dois, três. Se liga na Adriana, produção, joga. Tá comigo, prega das aparelhagem. Um, dois, três. Se liga na contagem, vem dançar comigo. Prega das aparelhagens. DJ Cobra faz a festa com Imperial. Clube do Remo com o Haroldo agita sem papo. Faz a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar. DJ Jailson faz a onda com o Transação. DJ Pop Saudade. Super som. DJ Brasil tocando tudo com o Vibração. Agora o DJ Márcio, DJ do Vanguard, é quem vai detonar o prega das aparelhagens. Bora, Rosana, bora, Rosana. Que tal de casa hoje, hein? Daqui a pouquinho tem a farofa de ovo. Sei que você vai gostar, sei que você vai curtir. A evolução do som e da Marati. Sei que você vai amar, curtindo de montão. A banda super quente e a evolução. Você vai curtir sem parar. Sandro e Rosana, agora é Pop Saudade 3D. É a super quente, mais emoção no seu coração. E a galera dança pra valer. Com o DJ Gerson no comando pra você. É a super quente que faz mexer. Com o DJ Gerson no comando pra você. É a super quente que faz mexer. Itamaraty, super quente. A equipe explosão. A equipe explosão do Rubi já está aqui no Pop Saudade 3D. Mas pólvora! na veia, meu irmão. Ele tá de fuga hoje. E a gente aproveita pra convidar todo mundo. Domingo tem Pop Solvete da Via Sul. Cerveja R$1,99 até 7 da noite. E você também não paga ingresso até 7 da noite. Carteirinhas de todas as aparelhagens, válida até 20 horas. Vamos lá, Pop Solvete. Domingo Via Sul. Alexandre do Whisky. Fabrícia tá com a gente, olha Fabrícia. Vai! Espero, baby, vem comigo dançar. Marquinho, camarada! Deixa eu considerar aqui no Bob Solé. Ele é a sensação, é o transação, o campeão. É o transação, o campeão. É o transação. As favoritas do Pop Saudade. Dá-lhe favoritas 3D! Para não esquecer também da minha grande amiga empresária Mega Fabíola está na área, olha. Ela tá falando Pop Saudade. Bora, Fabíola! Claro, gente, a gente tocando para esquentar, mas a gente não pode esquecer as origens do Pop Saudade. Pop Saudade. Aqui você gasta, mas se diverte. Essa é a família Pop Pop, feita de gente como você, que se sente à vontade e tem simplicidade. Seja bem-vindo à maior família de aparelhagens do Pará. Cada oportunidade do cara descolar o peludo na festa, meu irmão, sabe por quê? Balando é o gato que dorme em cima do telhado, não paga aluguel, ainda pega as gatinhas. O cara vem pra festa pra beber, vem pra festa pra curtir, mas o cara vem pra festa também atrás de mulher. A verdade é pra ser dita e não escondida. Então se o cara é esperto, ele puxa a mulher pra dançar nessa música agora, porque o bagulho vai doidar. Bora, bora, bora. DJ Paulinho Boy. Chamo por você, ninguém atende. De repente uma luz acende. A baixa da Via Show Barata aqui com a gente. E também da Via Loki, obrigado. Amigo Maurício Forte, ele e a Bruna, sua primeira dama aqui. Um forte abraço, ETB Home. Vamos lá. Alexandre do Whisky, aqui é vampira, meu lindo. Me leva contigo pra passear de carro, vai lindo, me leva. Saudade no distrito. Mais uma noite ao menos. Pop Saudade. O que tu queres, hein? Obrigado, Luciano. Obrigado, Rosana. Bal da barbearia. Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? E amiga Jorge, deixa a velha guarda. Bora, Jorge! Mando só para saber. Ei, bal da barbearia. Nossa, meu gato, me falaram que você é ótimo com a tesoura. Me fazer meu penteado, vem, meu amor, adoro. Bora, Ligiro! O mestre da caixa de ferramenta do Pretinho. Um coração vivendo a Deus. Que aqui um dia vai te ver. Minha de mim demais. Minha de mim demais. Queres tu saber? Os telões! As gravações ao vivo, de qualidade, é com ele, Assis Produção do Som. Tá gravando? Tá gravando? E além das mãos, chamo você. Aí, Adriana, acha graça. Que... Meu querido Tony, tá com a gente, Tony, um forte abraço. Edivânia, estiveram domingo passado lá no Pato Márcio, curtindo o Pop Saudade. Bora, Tony. Cuidado com o Pop Vicia, meu irmão. Amigo Guto, ele e o seu grande amor. Para o Isaías, da equipe de Explosão, e a Letícia Érica, lá de Santa Catarina. Curtindo o pop aqui, obrigado. Música. Guto! Pop Saudade. Olha, eu me vejo no fundo. Aonde? Nos teus olhos azuis. Cada vez mais me aprofundo. Vem ser Pop Saudade, você também, também. Minhas estradas são encruzilhadas. São minhas favoritas. Minhas bravuras, minhas desventuras. Só faltou uma, ô Joré. Cicatrizam feridas. E jogo nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o céu azul. E jogo. Alimaram uma, entrou uma novata agora, hein? Luz da vida. Tá certo, então. Covarde da saudade. Pop Saudade 3D. Nos teus olhos de blues. Me jogo nos dois lados da vida. Me jogo nos dois lados da vida. Bora, Ligino. Hoje ele tá curtindo a saudade, olha aí. Me encontro entre o fogo e o céu. Tudo gira, rainha da Pitbull. Um abraço covarde na saudade, hein? Boa área. Dos teus olhos de distrito. Amor, eu hoje lembrei muito de você, por isso vim aqui pra lhe dizer, desta saudade louca. Fabrício viaja, né? Tua boca e de te ver. Vai, Degona! Amor, a super máquina do tempo. Agora que te vi, senti firmeza, e nesse teu olhar que você me ama, que meu coração reclama, meu amor. Brigas foram brigas, passado foi passado. Empresária Fabiola Star, a mulher do Vrá. No teu ombro encontrar a paz. O Paulão batalhou, batalhou, batalhou. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, meu irmão. Paulão fura olho, o homem do chapelão. Já está aqui no Pop Saudade. O Jay Foguinho tá com a gente também. Um forte abraço, meu brother. Amor. A Duduzinha, a vovó do ano, é isso, Foguinho, né? Eu hoje lembro. Forte abraço pra você, meu irmão. Sucesso! Por isso vim aqui pra lhe dizer. Esta saudade louca. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Amor, agora que te vi, senti firmeza. E nem... Eita, Paulão! Ah, tenho certeza que você me ama, que meu coração. Paulão fura olho. Meu amor. Brigas foram brigas, passado foi passado. Venha ficar ao meu lado, sentindo os lábios teus, no teu ombro encontrar a paz. Linho Boy. Música. já não dá pra segurar. É saudade de você, amor. É saudade de você. Saudade, negão, bora. É saudade. Te agarra, senão tu vai sobrar, negão. Amor. Bora, Virgílio. Equipe Chulojão aqui, que eu dou maior valor. Sim. Isaías e companhia, obrigado, hein? Valeu! A solidão vem machucar, o coração já quer parar, e você tão longe está. É saudade de você, amor. É saudade de você. É saudade de você, amor. É o Pop, é o Pop. É saudade de você. Segura. Tentei te encontrar, mas não sei onde você está. Eu chorei por você, estou chorando. Pode crer, por você estou cantando. De saudade de você, amor. De saudade de você. A super máquina do tempo. De saudade de você, amor. Bora, Virgílio. Saudade. Irmão, se meteu com o bal, já vi. Essa não, covarde! Tentei te encontrar, mas não sei onde você está. Eu chorei, por você estou chorando. Top Saudade 3D. 3D. Bom, querido, a gente chega junto lá na cidade de Bordeiro, Castanhão. Gravação de DVD, meu irmão, vai ser muita onda por lá. Show do Pop! De saudade de você, amor. Ele é Tiro Baixo. Esse considerado aqui do Paulino Mó, forte abraço. Ele, o DJ Henrique MSP. Isso aí me curtiu muito no tempo do Mineirão. Olha. Alô, Henrique! Você, Jorge, bora. Tenho medo de não suportar olhar mais uma vez o seu retrato. Eu não precisaria me importar. A Dodorzinha vai ser a vovó do ano aí, olha. Do meu quarto, ao longe uma vitrola vai cantando os versos de um poema de amor que se acabou. Ah, já é vó, a vovó do ano. A criança já tem 6 meses. Parabéns, Duduzinha, pra você, tá bom? Que Deus te abençoe. Que um dia há 6 dias, perdão. Pelos seus caprichos de mulher, que sempre teve alguém apaixonado. Vem ser Pop Saudade, você também. Também. Adriana do CD. Bora, Cis, bora, Cis. O quadro da parede eu vou tirar. Adriana produzindo. Não mais sofrer. Paulão Fura Olho, o homem do chapelão, já está aqui no Pop Saudade. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. Passa graça, maestro. O quadro da parede eu vou tirar, pra não mais sofrer. Eu não passei. sei de nada pra você. Bora, Fabiola! Daqui a pouco, Castanhal, quero ver. Abro da parede, eu vou tirar pra não mais sofrer. Vai partir no amanhã. Bora, o Renan. Meio de campo no Paixanu tá com a gente, olha. Bora, Renan. Pra ela ficar. Baby, vai partir no amanhã. O Linho Boy. O que posso fazer? Ela não vai ficar. Ela precisa ir, eu sei. Não posso mais prendê-la aqui. Não quero insistir em vão, porque quase me mata se me diz não. Oh, oh. Obrigado, meu grande amigo DJ Netinho Márcio e também o DJ Henrique MSB. Essa galera deu o maior valor. Alô, Jorge, bora. Professor Adriano, também o John Rodrigo e a Lorena. Seja bem-vindo aqui, lá no Bem Viver, né, meu irmão? Pra ela seguir. Baby, vai levar. Alô, Jaias. Tá esperando a covardia, já já. Que posso fazer? Ela partiu. Baby, eu vou te encontrar, meu bem. Aqui, bicho, o João lá do Rubi. Isso é porque, gente, nós realmente abraçamos todas as equipes, independente de qualquer aparelhagem. Todos são bem-vindos aqui no Pop Saudade. É por isso que o meu amigo Jaias foi uma vez, foi duas, e gosta de dar valor de curtir o Pop. Alô, Jaias, e toda a família Surujão do Rubi, sendo bem-vindo, meu irmão, aqui. Você que tem um grande amor chamado Hanna, parece pra ela, senhora. Vai! Você nasceu. Como é que é? Da união de dois corpos. Olha o Arizinho! Sedentos de amor, Deus atendeu ao pedido nosso. Você veio. Pop Saudade. Encheu nosso ar com perfume de flor. Assis Produções, CDs ao vivo. Tá gravando? Onde quer que eu vá, tá gravando? Sempre em meu coração. Olha a primeira parte com o Pretinho, a segunda com o DJ Neto. Então chega aí com o Assis, cartão de memória, pendrive, em CDs, meu irmão é com ele. E a Adriana Produção. Uau, uau, uau, uau, minha. Ela falou que ela não vai voltar mais, Assis, agora não vai ficar. Saudade. Daqui a pouquinho partiu o Castanhal. A gente chega junto na sede do Guarani. Gravação de DVD, você é o nosso convidado especial, olha. E olha só, domingo tem Pop Saudade na Via Show. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Nossa amiga Loura no Guaraná tá na área. Aqui tá de volta aí com o carro dela lá no campo do Cavares. Meu amigo Denis, motora da equipe Chiluzão. Alô Denis, um abraço meu irmão, seja bem-vindo. Meu amor, a casa é nossa. Pra mim, o mundo se acabou. Oh, oh, oh, oh. Ela foi embora e jamais voltou. Pop Saudade 3D. Eita, Fabrício, olha, matando saudades. Olha quem chegou na área, DJ Joãozinho, já segue bom. Ele comanda e coi, olha aí. Vai, Joãozinho. Pra mim, o mundo se acabou. O som do povão. Joãozinho, dá um chega aqui com o Isaías da Mega Explosão. Equipe Explosão do Rominha. Olha, Joãozinho. Pop Saudade. E o som do povão. Pop Saudade de 3D. Ela me abandonou. Somou do meu amor. E a seus pés eu me pro coração, vai. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para ali. Alô, Bilo, chega aí. Se disser que não, vai desperdiçar essa linda emoção. É a emoção de amar. E não, não me deixe escapar. Eu sou uma chance em mim. Sempre estive. Essa música aí, meu amigo Guto, oferece com muito carinho pra Conce. Com muito amor e carinho e respeito, olha só. Eu tenho pra lhe dar muito amor e paixão. Seu coração. DJ Roger já está aqui curtindo o Pop Saudade 3D. Bora, DJ Roger, chegou! Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho para ligar. Se disser não, vai desperdiçar essa linda emoção, que é a emoção de amar. Você nunca me... Amigo Luan, chegando junto, para Luan. Eu tenho pra lhe dar muito amor e paixão. Só quero que me deixe entrar dentro do seu coração. Para descolar o peludo, meu irmão, vamos lá! Quando florescer, mas logo amanhecer, você minha vida, meu bem, eu te amo. Pop, saudade. Quando acontecer, pop. Mas logo florescer, quero. Para o DJ Douglas. Junto meu amigo legal, meu camarada DJ Jorginho, olha aí. Tudo que toca, bora, Jorginho. Só me resta dizer, porque tudo na vida, Edivane, e também meu seu grande amor, meu grande amigo Tony. Isso tudo é curtindo Pop Saudade. Cuidado, Tony, Pop esmicia, hein. Meu bem, eu te amo. Edivane do Distrito Industrial. Pop Saudade. Tá no setor dela, meu irmão. Bora, bom, bora, bom. Daqui a pouquinho o Castanhal, bom. Arigiro. Tudo que toca, só me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal, etc. E etc. E coisa e tal. A equipe Explosão do Rubi já está aqui no Pop Saudade 3D. Como você. Bora, equipe Explosão! Não importa o que os outros irão dizer. Faz pólvora! Eu quero. DJ Paulinho Boy, mais pólvora! Eu sei da vida que você levou. Você amou pra sobreviver. Bora, favoritas. Nada me importa. Dá-lhe favoritas 3D. As perigosas favoritas. Eu sei, eu amo você. Nossa querida, tudo gira, querida Pitbull, é vovó, né? Sua felicidade chegou para dar alegria aí na vida da Dudujinha há 6 dias. Parabéns, hein, vovó? E ela derramando muito miso hoje aqui no Pop Saudade. Alô, Dudujinha! E aí, Netinho Master! Tá com a gente também, um forte abraço. Meu grande amigo DJ Henrique Nesvi. Curtiu muito O covarde, no tempo do trem, ó. Covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. E fazer os teus desejos, cobrir-te com meus beijos e ser muito feliz. Agoxi. Chega junto, negão. É da bola e da missão. Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda e dançava ei, ei, ei, ei. Alô, Guilherme! Saia cada vez. Isso é perigoso. Subia a minha atenção. E numa festa de arromba, segura a linha. Eu te dei meu coração. Alô, Joyce! Ciúme de você ainda tenho. Céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. Céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. Aqui no camarada, o mais novo patrocinador do nosso CDs ao vivo. Obrigado, Marquinho. Eita, meu. Perdeu o prebote. Sentado à beira do caminho, eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. Marquinho, o camarada já está aqui. Se você não me amar, ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. O Jay Foguinho! E aí, Foguinho, forte abraço. Você ainda tem. Era fuxiqueira, fofoqueira, né? O Neto Vicente. Forte abraço aí, esse moleque arrebenta, olha. Alô, Foguinho! Ele comanda também as ações. Aqui no Raimondinho. Ciúme de você ainda tem. Céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. Amigo Charrinho. De Fernandes Belo. Tá aqui com a gente também, com o Cheiro Popo Saudade. Obrigado, hein, meu irmão. DJ Paulinho Boy. Essa não, covarde! Hoje à noite eu te encontro e nós vamos sair. Vamos lá no Pop Saudade. Vou te levar naquele canto que ficamos de Pop Saudade. Dar mil beijos, mil abraços, te fazer dormir. Acordar e ver você sorrir. Vou te mostrar. Você jamais sonhou. Onde a chuva, o campo e as flores tem mais amor. Desse mundo, nós vamos esquecer. Hoje à noite eu quero me perder de amar você. De amar você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sabe o que eu quero? Eu quero. Digo sempre, e saiba, saiba que daqui pra frente não vou mais deixar você longe de mim. sorriso sempre alegre. Mas quero, quero que você me leve pro seu corpo se fazer de mim. Pop Saudade no Distrito. Daqui a pouquinho a gente chega junto lá em Castanhal. E você é o nosso convidado especial, tá bom? Domingo tem Pop Saudade da Via Show. Bora invadir aquele misturação. Para as favoritas do pop. Vou te mostrar um mundo novo que você jamais sonhou. Onde a chuva, o canto e as flores tem mais amor. Desse mundo, nós vamos esquecer. Hoje à noite eu quero me perder de amar. Bacana o banheiro dos homens, que é o banheiro anti-fura-olho. O cara vai dar uma urinada lá e fica passando pano pra ver se não chega nem um fura-olho na mesa dele. Pra frente, não vou mais deixar você longe. Meu irmão, quero. Não há mal que dure pra sempre. Sabe por quê? Não, não, não, não quero mais saber de você. E aí? Todo amor que eu sentia por você acabou. Olha o Fernando B, do Paixão. Agora eu quero ser livre e sair por aí. Jacaré que se livra de uma vive mil anos. Cansei de viver prisioneiro do seu coração. É, meu irmão. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou. Me enganou. Me enganou. Me enganou. Me enganou. Pop Saudade. Eu não, não, não, não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia! Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu bem, podes crer. Podes crer, podes crer, podes crer. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou. Me enganou. Me enganou. Me enganou. Me enganou. Oh, oh, oh, oh. Eu não, não, não, não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. Só que aí vai ser tarde, meu irmão. Aí será muito tarde, meu bem, podes crer. Pop podes Saudade. Crer. Pop, pop crer. Saudade. Depois de amanhã já é domingo, né, Jorginho? Hoje é sábado. Hoje é domingo, dia bom. Céu azul. Aí, Luan! Brilhou. Se a velha guarda lá no Gomarra. Amanhã vou curtir verão. É pop! Banho de mar, pop bom. Bronzeou. É uma dança diferente. Que verão. Bora, Jorginho! Eu traz a menina, traz um bom voleibol. Tomando chope, traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, Nosso amigo Diogo tá aqui com a gente, bora Diogo. Tomando chope, traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho demais, isso é tão natural. Pop Saudade 3D. Vai com calma, Orizinho. Hoje é domingo, dia bom. Na praia vou curtir verão. Banho de mar, bom, bom. Bronzeou, show de cores. Belo como a cauda de um pavão. Que verão, que verão, que verão, que verão. Tu traz a menina, traz o bom, bom e bom. Pop Saudade 3D. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Tu traz a menina, traz o bom voleibol. Toma de chope, traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Saudade. Já tem a covardia, hein? Já que é. Há momentos no tempo em que paro e penso. Ei, DJ Paulinho Boy. Que não há mais tempo a perder. Ei, Dentinho. Ei, Pera. Que o amor é apenas mais um sentimento. Bora, DJ Roger. Gira, tá derramando muito chope. É o Mijo, né? Netinho, que chegou pra dar mais felicidade na vida do Luzinho aí. Parabéns, Luzinho! A vovó do ano. Top Saudade. Bora, Luzinho, daqui a pouquinho. Pop Saudade, Gachanhão. Há momentos no tempo em que paro. De São Domingos do Capim aqui com a gente. Forte abraço, olha. O que se puder fazer, aproveitar os momentos que há tempos incertos, torna tudo concreto. O que se puder fazer e deixar tudo acontecer e deixar tudo. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Vamos pro Monte lá de São Domingos do Capim, tá com a gente? Saudade, ué. Eu também estou sofrendo, que saudade estou morrendo. Meu amor, volte pra mim. Olha que eu soube. Eu soube que você chorou. Muito obrigado também a nossa querida Lúcia Digital e toda a sua família aqui curtindo com a gente o Pop Saudade, olha aí. Larga tudo e vem pra mim, pra mim. Volta pro cara. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem ser Pop Saudade, você também. 3D. Você é minha paixão, paixão. Volta, vem pros meus braços, volta. Varejeiro 3D, aqui no Pop Saudade. Mete chifre e deixa ele. Larga tudo e vem pra mim. Pra mim! Pra mim. Então volta, vai. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem, Pop Saudade. Comigo. Você é minha paixão, paixão. Volta, Adriana Produções. Braços, volta. Lá de Champa. Pop Saudade. Bora fechar nessa, velha guarda. Após a vinheta, né? Meu amor, que bom que eu tenho você. Nesse momento de paz, de muito amor e prazer. Seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me excita demais. Me abrace forte, meu bem. Quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. O nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. O dia entra na noite. Pop Saudade 3D. Em você. E nesse. Meu grande amigo DJ Roger. Deixa considerado aqui do Paulinho Boy também. Um forte abraço. Os nossos amigos DJs chegando junto para curtir o Pop Saudade. Muito obrigado. O DJ Joãozinho, nossa camarada. Ele e o DJ Fábio, é isso? Bora, Fábio! Depois. Depois de uma boa soneca, desperto agarrada em você. Nosso amor recomeça. O som do povão. Pop Saudade. Você se entrega pra mim, sem ter hora certa pro fim. É tanto amor que não. A super máquina do tempo. Definiu. Eu amo meu broto. Mas pode fechar. Pode fechar, sim. Pode me dar. Bora, Lília. Eu amo meu broto. As gravações ao vivo, de qualidade, é com ele. Assis Produções. Gravações ao vivo, do Pop Saudade 3D, é com ele. Assis Produções.